Torre Salvador. Bom dia, tá 3896, sinal baixar atrás. Tá 3896, bom dia, autorizado, pouso, pistão na zero, vento 100 graus, 109. Livre pouso na zero, tá 3896. 260. Atendido, autorizado 180 para o Porto Seguro, a saída é a Coral com curva direita, 0260 no transponder. Correto, pergunta o posto 260. Para para o posto. O 2065, pronto copo. Pronto copo, vou 2065. 2065, utilizado Guarulhos, Epsilon 0 Pai, 1 Pai, Epsilon 44, Pagog. Nível 360, saída da AEL, transição ótima, curva direita, primeira curva direita, transponder 5443. Autorizado 360, rota conforme o plano, uniforme Zulu 10, pai, CC 1 bat, uniforme Zulu 44 para agora. Da AEL, mote da primeira curva direita 360, é o nível 5443, o gol, gol 2065, pronto, pushback, funcionamento, 10. Ele está pronto, puxa, autorizado. Gente, funcionamento, última para o táxi, gol de 065. Tá 3196, sala 05, 121, décima 1. 219, tá 3, exatamente. Bom dia, tá 3896, mas escuta. 3896, bom dia, utilizado Alfa Gilete, pontão 05. Alfa Gilete 2065, está pronto para o táxi com 173 a bordo. Autonomia de 4 horas e 20, que alterna Galeão. O 2065, autorizado táxi, então, através do portão 612, certo, passagem 1, que vai parquear no 05, após prossegue Índia, ponte para dando 02, 198, 195, Rengão no 0, 99. Tá ok, então, livre táxi, vai esperar através do 612, esperando a aeronave parquear, depois segue Índia e chama 2095, ou 2065. Salvador, Gol 621, no ILS. Mono 621, bom dia, continue a aproximação. Aguarde autorização de pouso, ajuste no 099. 621. Autorizado pouso, pistão na zero, vento 110 graus, 9 nós. Sente, livre pouso na 110, igual 621. Do 2780 agora passando Simbra e mais duas milhas. Caso 2780, continua a aproximação, aguarde de autorização de pouso, ajuste no 019. Caso 2780, copiou? É, confio, Jorge. Largou 1184. Caju, com curva à esquerda, a primeira curva à esquerda, transponde 5462. Poderia confirmar a autorização, tá pronto para cópia? Claro, voo no 184, Recife autorizado, rota conforme plano, nível 370, sai da Puca, transição Caju, primeira curva à esquerda, transponde 5462. Transição Recife 370 via rota do plano. Decola na Puca, Caju, primeira curva à esquerda, 5662, transpondendo 1184. Vimo transponde 5462, porta Fusco 1184. 5462, 1184. Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 09. 8 nós. 7. Salvador, Oxalé 6250, estabilizado o MS de Alfa Zero. Oxalé 6250, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 019. 019, ajuste aguardando pista livre, 62. Sete zero, direita 1, 2, 1, decimal 1. Direita 2, 7, 0. Canal 6250, autorizado com a pista 0, vento 1, 0, 0 graus, 1, 0 noite. Pode só confirmar o vento para o canal 6250? Vento 100 graus, 10 nós. Ok, graça, autorizado pouso, o Xanemia 2. Chinesa, confirme. Pouso 17-0, quilo base 3, até a sinalização. Base 3, graça. Autorizado a alinhar e manter, pistão 0. Alinha e mantém, pistão 0, gol 2065. Solo 1 no 6, direita 1 no 2 e no decimal 1. Salvador, Xanemia 2, Juliette, portão 03. Autorizado a decolar, pistão 0, vento 1, 10 graus, 10 nós. Gol 2065, decolado ao chico 8, controle 119, decimal 35. 1935, bom dia. Azul 2770 para o posto de acionamento. Azul 2770, autorizado, posto contato. Autorizado, posto Azul 2770. Salvador, Gol 1, 184, 13 na bola, Serra Salvador, com 3 horas de autonomia. Obrigado, 121 na bola, Gol 184, via India Taxi. Vou te esperar dando 0, torre 1 no 8, com 95, ligando 09. Tim, 6295, a torre, mano pronto, Gol 184. Faz 2770, é autorizado o ataque via Índia, ponte preta no 02, 198, small 95, negão no 099. 2895, ponte espera, azul 2770. 221, saída da Alta Transição Morte, vou mandar um copo. Aguardando. Autorizado Alinhar e manter o campeiro no zero. E manter um vergo, 1184, autorizado decolar pistão zero, vento 100 graus, 119. Autorizado, alinhada decolada 90, 1184. Paulo Salvador, Gol ano 648, bom dia, informação Índia. Gol 648, saiu da Puga, atenção Caju, 1 minuto 4. Puga Caju, obrigado. Azul 2770, ponte de espera da 10, pronto. Azul 2770, bom dia, autorizado a olhar e manter, pista no zero. A linha e mantém, azul 2770. Autorizado, São Paulo, Congonhas, nível 360, via rota do plano de voo. Pista na zero, primeira curva direita, subida da El, Leda, Motiva, 5467, transponda e controle 1935. 1184, decolado de 28, controle 1119.35. 1935, obrigado. Correto, botão 9, chama pronto, no 621. Chamará pronto, 621. Dois sete sete zero, autorizado a decolar, pista no zero, vento 080 graus, 109. Está iniciando, azul 2770. Salvador, bom dia, gol 1094, estabilizado, ele é 7 milhas da cabeça. 1094, boa, continua a aproximação, abaixo pista livre. Aguardando. Copiando, 648. Autorizado Salvador Marcelo, nível 350, via autorizado de voo, pista na zero, primeira curva direita, subida Puca, transição Aru, 5505, transponda e controle 1935. Autorizado, Montreal 350, rota conforme ao plano, decolando da 10, curva à direita, Pulca, Aru, 5505, 1935, gol 1648. O contenimento correto, eu que errei. Primeiro pós-decolagem, curva esquerda. Curva esquerda. 648, portão 01, chame pronto. Chamar pronto. Henrique. Alá. Céu. 094, do solo 32, libere à direita, via Fox, solo 1, 2, 1, décima 1. 2, 1, obrigado. Diogo no 094, livrou na escuta. Fax via Alfa com a agência da Juliette no 094. Alfa da Juliette. Ano 40, Pulca, transição Aruba, guarde qual é. Desculpa, Aruba, guarde qual é. Torre, bom dia, 4207. Passa, não espero baixar de checar. Azul 4207, continua a aproximação, cargo da nova visual, ajuste de altímetro no 019. 10, via Juliette, 104. Juliette, bate portão 10, Salvador, muito bom dia, o Azul 2711, tem aqui informação ainda. Azul? 2711, cara. Confirme destino. Aracaju. Não seria o 2710? 2711, mas vou confirmar aqui, rapidinho. Puxando R6140.4. Autorizado Marcelo, nível 350, via roda do plano de voo. Pista na zero, primeira curva esquerda, subida Puca, transição Aru. 5501 no transponder, controle 208. Via Epson 218. Sequência do controle. 5501, transponder, controle 1935. Solo, bom dia, 4207. Correto, Xané 6140, portão 3, chame pronto. Agora pronto, 6140. Solo, bom dia, 4207, chame pronto. Azul 4207, site autorizado, portão 08, via Alfa e Juliette. Portão 08 de Alfa Juliette, portão 087. Salvador, 1-0, céu. Autorizado Aracaju, nível 170, via rota do plano de voo. Pista 1-0, primeira curva à esquerda, subida Conde, transponder 0277, controle 12, te corrijo, 1-9-35. 1-7-0 Aracaju, correto, parte 3, chama pronto. Como Salvador, gol Vitor Bravo Papá. Vitor Bravo Papá solicita autorização de reboque da remota Azul para a posição 7 do pátio principal. Cliente, é Vitor Hotel Papá? Vitor Bravo Papá. Cliente, Vitor Bravo Papá. É, observe parqueamento da aeronave da Azul no portão 8 após autorizado o reboque até o 7. Ok, após Azul, autorizado o reboque. Boa, na 648, autorizar acionamento, chama o táxi. Chamar para o táxi, na 648. Agora, tá me ouvindo? Solo Salvador, na escuta do 5 Eco Uniforme América Airlines. Afirmo, América no portão 11, prossiga. Solo Salvador, na escuta do 5 Eco Uniforme América Airlines. 5 Eco Uniforme, prossiga. Estou na escuta, América, prossiga. Solo Salvador, na escuta do América Airlines, 5 Eco Uniforme. Afirmo, 5 Eco Uniforme, na escuta. Solo 648, está recebendo o solo? Recebo. Direto. Rolando para baixo dele. Solo na escuta do Eco. Eco de Forma, na América Airlines. Prossiga, América. Solo, Gol no 648 para táxi com 123 a bordo, Fernando Aracaju, autonomia 2 horas. Táxi autorizado até o ponto de espera da pista na zero via Índia, por 1895-1019, bom voo no 648. Índia, 1895-1019, obrigado, no 648. Ouvindo aí, Yolanda, tá me ouvindo? Controle Salvador, na escuta do 5 Eco Uniforme América Airlines. Prossiga, América. Alô, Azul 2710 para pushback, acionamento, parte 3, remota 4, Romeu. Coordena, equipe do Solo, chame táxi 2710. Chamará. 48, autorizado. Alinhar e decolar, pistola 0, vento 1, 1 a 0 graus, 1 a 0 mais. Livre de alinhar, decolada 1 a 0, voo no 642. Salvador, na escuta do Eco Uniforme América Airlines. Consigo, América, tô na escuta. Fala, Salvador, o Gol Vitor Bravo Papá reporta a térmica de reboque. Presidente, Vitor Bravo Papá. Controle Salvador, na escuta do Eco Uniforme América Airlines. Afirmo. Continua a aproximação, aguardando pista livre, tráfego já avistado, ajuste ao altímetro no 09. Prossegue para a posição 319. 31198, autorizado pouso sistema 0, vento 120 graus, 10 nós. Every pouso, 3198. O 648 decolado aos 48, chame controle Salvador em 1119, decimal 35. 1935, boa semana. Ah, você tá me ouvindo aí? Afirmo, América, tô na escuta. Zero a bordo, 2:50, Salvador Alterna. Confirme autonomia? 2:50. Autorizado até o ponto de espera da pista 90, via parte 3, parte 1 do Índia, Turre, 1895-1019, bom voo. Parte 3, principal Índia, o ponto de espera 1897-10, obrigado, bom trabalho. Bom, 1621, pushback, acionamento, posição 9. Autorizado 9, chame táxi no 621. Chamará táxi no 621. Chama 98 no solo, 50, libere a direita via eco, chame solo, antes de ingressar na taxa, e alfa, e 1-2-1, décima 1. 2-1, obrigado. Solo, Elta, 3-1, 98, taxa lento, lento via alfa, portal previsto ao 9, está sendo desocupado no momento pelo Boeing da Gol. Taxi lento pro 09 aguardando, está 3198. Salvador, Azul 2710, bom dia. Azul 2710, autorizado, alinhada de colapso, chama 0, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Alinha aí, decolada 1-0, Azul 2710. Tá me ouvindo aí, Orlando? Afirma, Orlando. Salvador, Oceaneer 6140 no portão 3 para o push e acionamento. 6140, autorizado. Autorizado, chama o táxi. Chama o táxi, 6140. Você tá me ouvindo, Orlando? Thank you. 621 para o táxi, 183, 4 horas e 20, Galeão. Táxi autorizado até através do portão 612, quando lá mantém a posição. Siga o Airbus da Avianca, número 2, no ponto de espera 1895-1019. Através 06, segue após a Avianca, gol 621. Decolado ao 53, chame controle em 119-35. Controle 935, azul 2710. Bom trabalho. Jorge Salvador, muito bom dia, gol no 739. Gol no 739, tráfego avistado, segue trem autorizado pouso, pista no zero, vento 110 graus, 10 nós, atingir altímetro no zero, no nosso. Gente, tá livre, pouso, gol 739, tá baixado e travado. Para o táxi estacionário 6140, POB 132, 2 horas de autonomia, alternando o Recife. Autorizado até o ponto de espera da 10 via Índia, torre 1895-1019, Xané 6140. Via Índia, autorizado até o ponto de espera, para o lado 295-140. Portão 3198, após o gol, portão 9, via Juliette Padilha. Ciência, após o gol, portão 9, via Juliette, 3198. Good morning, Papa Romeo Mike Sierra Golf. Papa Romeo Mike Sierra Golf, precisa? A intenção do Mike Sierra Golf é cancelar o instrumento após o externo, cancela para 17. Seja, qual espera cancelamento das regras de voo, Papa Romeo Mike Sierra Golf? Vento para cheque, 120 graus, 10 nós, ajuste altímetro, 10 no nós. Certo. Gol no 739, no solo 7, Libéria direita via Fox, solo 121, décima 1. Direita via Fox, 1211, obrigado, bom serviço, 731. Só para o meu mãe que largou o conselho da presente. Mike Sierra Golf para cancelamento base pela direita. Papai Romeo Mike Sierra Golf, plano instrumento cancelado aos 1358, autorizado curva esquerda com base pela direita da 17, reporte final. Golf. Sou Salvador, bom dia, o Xanair 6140, ponto de espera da Mundo. Xanair 6140, autorizado, alinhar e decolar, zona 0, vento 110 graus, zona 0 nós. Alinha e decola, 6140. Solo, bom dia, Tan 31 avião. Está sem sintonizar a informação, pronto, copiar a Galeão no 05. Sempre pouso, Mike Serra Golf. Via rota do plano de voo, pista na zero, primeira curva direita, subida da EL, lenda após voo direto Irume. 5-5, 2-7 o transponder, controle 120.8. Corrijo, controle 119.135. Tanto 31 avião autorizado, Galeão nível 3, com a fizera compadre rota do plano. Decola, pista 10, curva direita, sai da EL, lenda após voo Irume. Correto, portão 5 chama para o 31 avião. 131 avião. Oi, bom dia, Gol 621, quanto espera dar no zero? Gol 621 autorizado a alinhar e manter pista na zero. Alinho, mantenho no zero. Chaneamento 140, decolado aos 1400, chame controle Salvador, na frequência 119.35. 1935, Chaneamento 140, grato, bom dia. Solo, bom dia, gol 1094, pista Índia. Gol 1094, aguarde cópia, Momo Frutti. Meu Mike Sierra Golf, confirme o pai de estacionamento, pai de 5. Leite autorizado, backtrack, taxiway Romeu ao estacionar, frequência livre. Considere no solo 01. Rono 621 autorizado, decolagem, estaciona 0, vento 100 graus, 109. Livre decolagem, 621.